Seção 13, de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2021. Seção 13, capítulo 13. O Sr. Rochester é de supor que, por ordem do cirurgião, deitou-se cedo. Nem se levantou senão muito tarde, no outro dia. Quando desceu do quarto, foi para tratar de negócios. Seu agente e alguns rendeiros desejavam falar com ele. Adélia e eu tivemos que renunciar à biblioteca, sendo que ele precisava desta sala diariamente para as visitas. Acenderam fogo em um quarto do segundo andar, para onde levamos os nossos livros, e em breve a nova aula pôde funcionar. No decorrer dessa manhã, notei que a Thornfield já não era a mesma. Acabara para ela o silêncio claustral, e quase de hora em hora a casa ressoava com o bater da aldrava ou tinir da campainha. Muitas vezes passos atravessavam o vestíbulo e novas vozes de timbres estranhos faziam-se ouvir. Uma corrente vigorosa fluía do mundo de fora. A residência tinha um senhor. Eu, por mim, criava-lhe nova afeição. A minha discípula não foi fácil de conter naquele dia. Não se podia aplicar. Corria de momento para momento às grades para ver se não encontrava o Sr. Rochester. Depois inventava mil pretextos para descer a escada e, como eu certamente suspeitava, entrar na biblioteca, onde não fazia falta nenhuma. Por fim, quando um pouco impaciente a forcei a ficar quieta, não acabava de tagarelar sobre o seu ami, Monsieur Edouard Fairfax de Rochester, como o intitulava, e de conjecturar que presentes lhe teria trazido. Soube então que o Sr. Rochester, na véspera, lhe tinha dito que na bagagem que se havia de trazer de Millcote encontraria uma caixa de sumo interesse para ela. E cela doit signifier, disse ela, qu'il aura là-dedans un cadeau pour moi, et peut-être pour vous aussi, mademoiselle. Monsieur a parlé de vous, il m'a demandé le nom de ma gouvernante, et si elle n'était pas une personne assez mince et un peu pâle. J'ai dit que oui, car c'est vrai, n'est-ce pas, mademoiselle? Eu e minha discípula jantávamos como de costume na sala da senhora Fairfax. À tarde, que era inclemente pela neve que caía e pelo vento, passámo-la na aula. À noite, dei licença a Adélia de deixar livros e mapas e correr para o salão, porque do emudecer das chamadas conjecturei que o Sr. Rochester estava desocupado. Então, achando-me só, fui para a janela. Nada, porém, se podia enxergar dali. O crepúsculo e os flocos de neve condensavam a atmosfera, de sorte que até os arbustos da frente da casa ficavam invisíveis. Baixei a cortina e voltei ao fogo. Pus-me a traçar nas brasas com a imaginação um quadro não dissemelhante de um castelo de Heidelberg, que em tempos eu vira, quando a senhora Fairfax entrou, despedaçando com seu ingresso o mosaico ígneo que estava a juntar e afugentando ao mesmo tempo alguns pensamentos que na solidão começavam a oprimir-me como um pesadelo. — O senhor Rochester, disse ela, estimaria que a senhorita Joanna e sua discípula tomassem chá com ele na sala. Esteve tão ocupado todo dia que não a pôde ver antes. Quando é que ele toma chá? Às 6 horas, pois no campo ele se deita cedo. Será bom aprontar-se. Deixe-me ajudá-la. Aqui tem uma vela. Então, a senhora julga o necessário? Sim, eu sempre me visto para a tarde quando o senhor Rochester está em casa. Parecia-me algo cerimonioso. Entretanto, retirei-me ao meu quarto e, com o auxílio da senhora Fairfax, mudei o vestido de lã pelo de seda preta, o melhor e único que tinha no armário, afora um quase branco, o qual, conforme as ideias de toilette que embebera em Lawood, não devia usar senão em ocasiões de primeira classe. Falta-lhe um broche, disse a senhora Fairfax. Tinha só um pequeno enfeite de pérola, uma lembrança da senhorita Temple. Preguei-o e descemos à sala. Como não estivesse habituada a tratar com estranhos, sentia-me como um vexame de ter que aparecer assim, intimada, na presença do Sr. Rochester. Manejei de sorte que a senhora Fairfax entrasse primeiro na sala de jantar e me abrigasse à sua sombra, enquanto atravessávamos esse compartimento. Passando, afinal, debaixo do arco cujas cortinas estavam corridas, entramos no elegante recesso. Na mesa ardiam duas velas de cera e outras tantas na chaminé. Piloto espreguiçava-se diante do alto fogo, que lhe dava calor e realce, enquanto Adélia se ajoelhava perto dele. O Sr. Rochester deparou-se-nos, meio recostado sobre uma otomana com o pé na almofada. O fogo dava-lhe de chapa no rosto. Reconheci o viajante da vereda, pelas sobrancelhas grossas e pretas, pela fronte, cuja largura ficava ainda mais acentuada com o penteado horizontal. Era o mesmo nariz enérgico, mais notável por individualidade que por beleza. Tinha ventas dilatadas, denotando um caráter colérico. A boca, o queixo, os lábios, tudo a fazer em uma verdadeira carranca. Quanto a isso, não havia dúvida. O corpo, já sem um manto, harmonizava com a estrutura quadrada da fisionomia. Suponho que o peito largo e as ilhargas estreitas lhe davam um bom físico na aceitação atlética do termo, embora sua pessoa não fosse alta nem graciosa. O Sr. Rochester não podia deixar de ter notado a nossa entrada. Entretanto, não parecia disposto a se incomodar com isto. Até nem se levantou quando nos aproximamos. Senhor, aqui está a senhorita Eyre, disse a senhora Fairfax com seu modo tranquilo. Ele inclinou a cabeça um pouco, mas não tirou os olhos do grupo formado pelo cão e a criança. A senhorita Eyre pode assentar-se. E havia na cortesia rija e forçada, e no acento de mal refreada impaciência, alguma coisa a exprimir. Que me importa a mim que a senhorita Eyre esteja aqui ou no polo? Agora não sinto vontade alguma de me ocupar com ela. Assentei-me inteiramente desembaraçada. Polidez refinada provavelmente ter-me-ia confundido, por não ser capaz de responder com graça e elegância igual. Mas aquele capricho desabrido não me obrigava a nada. Pelo contrário, aquecendo modestamente a sua esquisitice, ganhava grande vantagem. De mais a mais, sua excentricidade era tão picante que me despertava um interesse intenso para saber como representaria o resto de seu papel. Procedeu como se fosse uma estátua. Não falou e nem se mexeu. A senhora Fairfax achou conveniente que alguém se mostrasse sociável e começou a falar, muito afável, como era seu costume, e bastante trivial. Condoía-se com ele pela pressa dos negócios que tivera de tratar todo o santo dia, pelo incômodo aumentado pelo deslocamento doloroso e, por fim, louvava-lhe a paciência e perseverança com que aguentara tudo. Senhora, quisera tomar chá. Foi a única resposta que ela obteve. E a senhora Fairfax deu-se pressa em tocar a campainha e, chegando à bandeja, pôs-se a arranjar as chávenas, colherzinhas, etc., com presteza ágil. Eu e Adélia fomos à mesa, mas sua excelência não se levantou do canapé. Terá a bondade de passar a chávena ao senhor Rochester? Perguntou-me a senhora Fairfax. Adélia era capaz de a entornar. Fiz o que me pedia. Adélia julgou que este era o momento propício para fazer uma petição em meu favor e gritou. N'est-ce pas, monsieur, qu'il y a un cadeau pour mademoiselle Eyre dans votre petit coffre? Quem fala em cadeau? Retrucou ele rudemente. A senhorita Eyre esperava um presente? Gosta de presentes? E enquanto me dirigia estas palavras, examinava meu rosto com um olhar sinistro e penetrante. Não sei dizer, senhor, tenho pouca experiência neste gênero, mas acho que ordinariamente a gente os aprecia. A gente? Mas que acha, senhorita? Precisava de tempo, senhor, antes de formular uma resposta que lhe agradasse. Um presente tem muitos aspectos, não tem? E será melhor considerá-los antes de dar o parecer. Vejo que a senhorita não é tão insofística como a Adélia. Essa exige clamorosamente o cadô logo que me vê. A senhorita ataca o problema por meio de rodeios. É que tenho menos confiança em meus méritos do que a Adélia, que goza da prerrogativa de antiga familiaridade e do direito do costume, pois assevera que o senhor sempre lhe tem dado brinquedos. Se eu, porém, tivesse de pretender qualquer coisa, estaria em piores condições, por ser estranha e por não ter feito nada que me desse jus a esse reconhecimento. Por favor, não se resguarde detrás da modéstia demasiada. Tenho examinado a Adélia e acho que a senhorita se deu muito trabalho com ela, que apesar de não ter talento e muito menos ser um gênio extraordinário, aproveitou muito em breve tempo. O senhor, com suas palavras, já me deu meu presente. Fico-lhe penhorada pelo prêmio que mestras cobiçam mais que tudo, o louvor de suas discípulas. Bom, murmurou o senhor Rochester, e tomou chá em silêncio. Depois de removido o tabuleiro e a senhora Fairfax se ter retirado a um canto com seu trabalho de malha, o amo me convidou. Chega-se para o fogo. Adélia estava a levar-me de mãos entrelaçadas pelo quarto para me mostrar os livros bonitos e os adornos nas chaminés e cômodas, mas logo obedecemos a chamada. Adélia desejava tomar o assento sobre meus joelhos. Recebeu, porém, ordem de se entreter com o piloto. A senhorita reside em minha casa há 3 meses? Sim, senhor. E vem de? Do colégio de Lawood, no distrito de... Ah, de um instituto caritativo? Quanto tempo ficou ali? 8 anos. 8 anos? Deve ter fôlego de gato. Imaginava que metade deste tempo gasto em tal lugar acabasse com qualquer constituição. Cogitava de onde podia ter esses ares de outro mundo, mas já não me admiram. Ontem de noite, quando a senhorita me socorreu no caminho de rei, lembrei-me, sem saber porquê, de contos de fadas, e estava para perguntar se não tinha enfeitiçado o cavalo. Ainda tenho minhas dúvidas sobre este ponto. Quem são seus pais? Não tenho pais. E é de supor que nunca os tivesse. Tem recordações deles? Não, senhor. Não estranho. A senhorita estava esperando por sua gente, sentada naquela cancela. Por quem, senhor? Pelos bruxos. A noite de luar estava como de encomenda para eles. Talvez eu quebrasse um de seus círculos mágicos, pelo que espalhou aquele gelo maldito na calçada. Sacudi a cabeça. Os bruxos todos têm abandonado a Inglaterra há 100 anos, disse eu, tão séria como ele tinha falado. Até nem na calha de rei, nem nos campos vizinhos pode achar um vestígio deles. E julgo que nem verão, nem outono, nem a lua do inverno nunca mais lhes alumiarão as festas noturnas. A senhora Fairfax deixara cair o seu trabalho e, com as sobrancelhas levantadas, esforçava-se por adivinhar em que estávamos a falar. Bem, prosseguiu o senhor Rochester, se a senhorita renega seus pais, deve ter ao menos quaisquer parentes, tios e tias? Não, senhor, nunca os vi. E sua casa? Não tenho casa. Onde moram seus irmãos e irmãs? Não tenho irmãos nem irmãs. Quem lhe deu recomendação para vir cá? Publiquei um anúncio no jornal e a senhora Fairfax aceitou o meu oferecimento. Sim, concordou a boa senhora, que começava a dar pelo que estávamos tratando. E agradeço a providência todos os dias pela escolha que me levou a fazer. A senhorita Eyre tem sido uma companheira inapreciável para mim e para Adélia uma mestra bondosa e dedicada. Não se incomode em encarecer-me as boas qualidades dela, interveio o Sr. Rochester. Elogios não hão de turvar o meu juízo. Sei julgar por mim. Ela começou por derrubar-me o cavalo. Senhor? Devo a ela esta luxação. A viúva estava desorientada. A senhorita Eyre já tem morado em cidades? Não, senhor. Tem visto muita sociedade? Nenhuma, fora das alunas e mestres de Lawood e atualmente os moradores de Thornfield. Tem lido muito? Só os livros com que tenho topado por acaso. E estes não têm sido numerosos nem de grande valor literário. Tem levado vida de freira. Não duvido que esteja bem amestrada em exercícios religiosos. Brocklehurst, o qual, como ouvi dizer, tem a gerência de Lawood, é um clérigo, não é? Sim, senhor. E é de supor que as meninas o adorassem, como um convento de religioso adoraria o seu director. Ah, não, senhor. A senhorita é bem má, não? Então uma noviça que não venera o seu director. Até cheira blasfêmia. Eu tinha antipatias contra o senhor Brocklehurst. Nem era a única que nutria esses sentimentos. Ele é um homem duro, ao mesmo tempo quer fazer-se de grande. Entremete-se nas coisas mais insinuosas. Ele nos fazia cortar as tranças e, para fazer economia, comprava agulhas más e fio roto, com que era quase impossível costurar. O que certamente era economia mal entendida, observou a senhora Fairfax, que mais uma vez conseguiram os vislumbres da nossa conversa. E esse era o mais grave dos seus crimes? Perguntou o senhor Rochester. Ele quase nos matava à fome enquanto exerceu sozinho o cargo de superintendente. Aborrecia-nos uma vez por semana com longas prelações e à noite, com as leituras da sua própria indicação sobre mortes repentinas e juízos tremendos de Deus, nos punha nos extremos terrores antes de nos deitarmos. Quantos anos tinha quando entrou em Lawood? 10, mais ou menos. E ficou ali 8 anos. Por conseguinte, tem agora 18 anos. Anuí. Vê quão útil é a aritmética. Sem esta ciência, não teria sido capaz de acertar com a sua idade. Pois é uma questão bastante dificultosa de resolver quando as feições e toda a aparência se contradizem tanto como em seu caso. A propósito, diga, que aprendeu em Lawood? Sabe tocar? Um pouco. Pois não. É a resposta estereotípica. Vá à biblioteca? Quero dizer, faça o favor de ir à biblioteca. Desculpe meu tom de ordem. Estou acostumado a dizer, faça-se isto e faça-se. Nem posso mudar meus modos para cada novo membro da casa. Vá, pois, à biblioteca, leve a vela consigo, deixe a porta aberta, assente-se ao piano e toque uma peça. Fui como me mandara. Basta! Gritou ele depois de poucos minutos. Já vejo a senhorita toca um pouco, como qualquer outra colegial. Talvez até melhor do que muitas, mas não toca bem. Fechei o piano e voltei. O senhor Rochester continuou. Adélia mostrou-me esta manhã alguns esboços, dizendo que eram da senhorita. Não sei se são inteiramente seu trabalho. Talvez o mestre a tenha ajudado. De modo algum. Ah, como isto lhe pungiu orgulho! Bem, se me pode garantir que o conteúdo da sua pasta é obra original, vá buscá-la. Mas não me penhore a sua palavra se não está bem segura, pois sei distinguir as diversas mãos que mutuamente se completaram. Neste caso, não digo nada e deixo todo o julgamento ao senhor. Fui buscar a pasta na biblioteca. Puxa a mesa para cá, disse ele. Ao mesmo tempo que eu fazia rodar esta para perto da otomana, Adélia e a senhora Fairfax chegaram-se também para ver os desenhos. Nada de tropel, pediu o amo. Não cheguem os rostos contra o meu. Receberão os quadros da minha mão quando acabar de os ver. Examinou detidamente cada debuxo e cada pintura. Depois de os ter visto, pôs três de lado, arremessando os demais para longe de si. Leve-os para outra mesa, senhora Fairfax, e contemple-os juntamente com Adélia. Então, olhando para mim, a senhorita volte à sua cadeira e responda às minhas perguntas. Entendo que estas pinturas foram feitas por uma só mão. Essa mão foi a sua. Foi. E quando achou tempo para as executar? Precisaram de muito tempo e não pouca meditação? Filas nas duas últimas férias que passei em Lowood. De onde tirou as cópias? Da minha cabeça. Dessa cabeça que estou vendo em cima de seus ombros? Sim, senhor. E essa cabeça contém outros traços do mesmo feitio? Acho que sim. Até penso que melhores. Ele separou os quadros sobre a mesa e tornou a examinar, ora um, ora outro. Entretanto, quero relatar-lhe, leitor, o que representavam. A modo de introdução, devo observar que nada tinham de prodigiosos. Verdade é que os assuntos me tinham nascido muito plásticos na mente. Vendo-os com a vista espiritual, antes de tentar concretizá-los na tela, achei-os extraordinários. Mas, por infelicidade, a mão não sabia corresponder à fantasia e, em todos os três casos, elaborei apenas uma sombra do que a mente ideara. Os quadros eram aquarelas. O primeiro reproduzia nuvens baixas e lívidas rolando sobre um mar entumecido. O fundo estava eclipsado, como também a parte mais próxima, que encheira de altas ondas. Um vislumbre, embora amortecido, punha em relevo um mastro, meio submergido, na ponta do qual se empoleirava um corvo marinho, escuro, grande e com as asas salpicadas de espuma. No bico segurava uma pulseira, engastada de pedras preciosas, às quais eu tinha dado as tintas mais brilhantes que a palheta dispunha e a clareza mais distinta que o lápis podia exprimir. Afundando-se debaixo da ave e do mastro, transparecia pela água esverdeada um cadáver. Um braço alvo era o único membro que se via claramente. Dele fora o bracelete, tirado pelas ondas ou arrancado à força pela ave agoireira. A segunda pintura tinha por claro uma colina cinzenta, coberta de relva deitada pelo vento e matizada de raras flores secas. Nos longes e por cima, espalhava-se o firmamento de um azul carregado crepuscular. Erguia-se para o céu o busto de uma mulher, que retratara em cores tão foscas e fracas quanto me foi possível. A fronte, que mal se distinguia, era coroada por uma estrela, enquanto que os contornos do corpo só se enxergavam como através de um véu de vapores. Os olhos brilhavam negros e desvairados, as madeixas flutuavam, sombreadas como nuvens noturnas fendidas pelo furacão e pelo raio. O pálido reflexo do luar brincava-lhe no pescoço nu, como também na gaze finíssima de névoa, de onde surgia e acenava esta visão de Vesper. O terceiro quadro representava o píncaro de um monte de gelo que atravessava o céu invernal do polo. De um núcleo arremessavam-se em colunas cerradas no horizonte as lanças da aurora boreal. Isto dispusera-o no fundo distante, enquanto que no claro se levantava, inclinada e encostada no monte de gelo, uma cabeça colossal, debaixo de cuja fronte se juntavam duas mãos transparentes e cobrindo as feições inferiores com um véu negro como a noite. Só se via a testa exangue de alvura cadavérica e dois olhos cavos, fixos, sem expressão alguma, senão de desespero vitrificado. Encimavam as fontes as dobras de um turbante, feito de crepe sem caráter nem consistência, como uma nuvem, e ao mesmo tempo diademada por uma chama branca. Na coroa distinguiam-se topazos, algumas malhas de tintas mais lúridas. Este crescente era a imagem de uma coroa real, e o que ela cingia, a figura do que figura não tem. — A senhorita sentia-se feliz quando pintava estes quadros? — perguntou o Sr. Rochester abruptamente. — Estava absorta. — Sim, senhor, era feliz. E pintá-los era para mim gozar do prazer mais penetrante que jamais experimentei. — O que quer dizer pouco, sendo que, conforme as suas próprias palavras, seus prazeres têm sido raros. Mas julgo que a senhorita se sentia como que transportada para as regiões das fadas, enquanto fundia e dispunha estas tintas estranhas. E gastava neste trabalho muito tempo cada dia? Não tinha outra coisa que fazer. Eram as férias. E assim ficava a trabalhar de manhã até meio-dia e de meio-dia até a noite. E, além disso, os longos dias do verão favoreciam meu ardor. E ficou satisfeita com o resultado de seu esforço ardoroso? De modo algum. Atormentava-me o contraste entre a ideia e a execução. De cada vez tinha fantasiado alguma coisa que era impotente para realizar. Nem tanto assim. A senhorita ao menos fixou a sombra de seu pensamento, se não mais. Não possuía bastante habilidade e ciência artística para exteriorizá-lo perfeitamente, mas assim como assim, os quadros como obra de uma colegial são notáveis. No tocante às ideias, são enigmáticos. Deve ter visto em sonho aqueles olhos de Vesper. Como os pôde fazer tão claros e ao mesmo tempo tão sem brilho? Pois o planeta de cima abafa-lhes os raios. E que pretende indicar com a sua profundidade? E quem lhe ensinou a pintar o vento? Que uma tempestade furiosa varre esse céu e essa colina? Mas, onde viu Látimos? Pois esse é o monte de Látimos. Bem, guarde as pinturas. Mal atara eu as fitas da pasta, quando, olhando para o relógio, ele disse abruptamente. São 9 horas. Como pode a senhorita Eyre deixar Adélia ficar de pé até tão tarde? Leve-a para a cama. Adélia foi beijá-lo antes de sair do quarto. Ele sofreu a carícia, mas não pareceu apreciar mais do que eu teria feito piloto, se tanto. Desejo-lhes a todas muito boas noites, disse ele, acenando para a porta, em sinal de que estava farto de nossa companhia e de que nos podíamos retirar. A senhora Fairfax dobrou as rendas em que trabalhava, eu peguei em minha pasta, fiz-lhe uma mesura e, recebendo em troca uma fria cortesia, retiramo-nos. Depois de ter deitado Adélia e voltando ao quarto da senhora Fairfax, observei-lhe. A senhora disse que o senhor Rochester não tem peculiaridades muito salientes. E a senhorita achou-lhe alguma? Ora essa, ele é muito brusco e caprichoso. É verdade, pode parecer assim a uma estranha, mas eu estou tão acostumada a estes modos que já nem se me dá deles. De mais a mais, se tem o seu gênio, deve lhe perdoar muito. Por quê? Em parte por ser aquele o natural dele, e nenhum de nós pode mudar o seu. E em parte por ter ele, sem dúvida, muitos desgostos a acabrunhá-lo e desequilibrar-lhe os humores. Que desgostos tem ele? Em primeiro lugar, desgostos de família. Mas não tem família. Já não a tem, mas teve-a, ao menos teve parentes. Perdeu o irmão mais velho, faz poucos anos. O irmão mais velho? Sim, o atual Sr. Rochester só há pouco tempo entrou na posse destes bens. Talvez faça uns 9 anos. 9 anos é um bom prazo. E tinha ele tanta afeição a seu irmão para ficar até agora inconsolável pela sua perda? Ora, não é exatamente isso. Se não me engano, havia certas desavenças entre os dois. O Sr. Rolando Rochester não se havia com o Sr. Eduardo com inteira honradez, e pode ser que tivesse indisposto o pai com o menor. O velho Sr. Rochester amava muito o dinheiro e empenhava-se em guardar as possessões juntas, por isso não queria ouvir falar em diminuir a propriedade por uma divisão. Do outro lado, ansiava por ver também a Eduardo rico, para não enxovalhar seu nome. Em consequência disto, logo que Eduardo chegou à maioridade, deram-se passos algo tortuosos que causaram uma grande desgraça. Com o intuito de criar uma fortuna para Eduardo, o Sr. Rochester Sênior e o Sr. Rolando combinaram colocá-lo em uma situação que ele não podia deixar de considerar penosa. A natureza, porém, desta situação nunca foi capaz de apurá-la. Em todo caso, o Sr. Eduardo não aguentou os sofrimentos que lhe acarretava. Por não perdoar facilmente, cortou relações com sua família e, desde muitos anos, leva a vida bastante irregular. Não me lembra que ficasse em Thornfield 15 dias seguidos, desde que a morte do irmão, sem ter feito testamento, o fez senhor da propriedade. Nem lhe estranho esquivar-se da velha residência. E por que esquivar-se dela? A resposta foi evasiva. Teria gostado de obtê-la mais clara, mas a senhora Fairfax ou não pôde ou não quis dar informações do Sr. Rochester. Asseverou ser mistério para ela mesma, e o que sabia era principalmente por conjecturas. Percebi que desejava mudar de assunto e não insisti mais. Fim da sessão 13.